Me deixa louca com seu jeito de me olhar. Eu fico louca pra amar, amar, amar. Me deixa louca com seu jeito de me olhar. Eu fico louca pra amar, amar, amar. Me deixa louca com seu jeito de me olhar. Eu fico louca pra amar, amar, amar. Você me pega, me abraça, me dá amor e prazer. Eu viajo nessa loucura, eu adoro amar você. Que bom sentir o seu carinho, sua voz a sussurrar assim baixinho em meu ouvido, suas mãos a me apagar. Que bom sentir o seu carinho, sua voz a sussurrar assim baixinho em meu ouvido, suas mãos a me apagar. Louca, estou louca, estou louca, eu vou ficar de amor. Louca, estou louca, estou louca, eu vou ficar de amor. Me deixa louca com seu jeito de me olhar. Eu fico louca pra amar, amar, amar. Me deixa louca com seu jeito de olhar. Eu fico louca pra amar, amar, amar. Você me pega, me abraça, me dá amor e prazer. Eu viajo nessa loucura, eu adoro amar você. Sussurra assim baixinho em meu ouvido, suas mãos a me afagar. Que bom sentir o seu carinho, sua voz a sussurra assim baixinho em meu ouvido, suas mãos a me afagar.